mata nos hit, nós se envolvendo. Nos hit, nós se envolvendo. Nos hit, nós se envolvendo. Cuidado com quem chama de amigo, cuidado de novo. Nem tudo que brilha é valioso. O inimigo anda bem vestido. Quem sabe de tudo da sua vida é perigoso. Vou apertar sua mão, apunhalar pelas costas. Pega a visão, dobra o joelho no chão. Que Deus te manda resposta. Eu não nasci em berço de ouro. Tive que passar sufoco. Muita inveja, muito olho gordo. A falsidade é banhada no ouro. Eu nasci em berço de ouro. Tive que passar sufoco. Muita inveja, muito olho gordo. A falsidade é banhada no ouro. É o DJ Toto. É o NG. Diretamente chegando do estúdio super eletrizante do Acará. Cuidado com quem chama de amigo, cuidado de novo. Nem tudo que brilha é valioso. O inimigo anda bem vestido. Quem sabe de tudo dessa vida é perigoso. Vão apertar sua mão, apunhalar pelas costas. Pega a visão, dobra os joelhos no chão. Que Deus te manda a resposta.